olhando pra vocês. Feito pra matar. Imagine se você estivesse no meu lugar, como se fosse alguém criado para matar. Imagine se você tivesse que enfrentar torturas em todo o tempo pro seu corpo tolerar. Veneno, dor, eletricidade em alta voltagem, para ter mais resistência em combate como vantagem. Imagine que você já nasceu com um destino, criado desde infância para ser um assassino. E assim, mas não quero ter isso pra mim. Quero ter minhas decisões, determinar o meu fim. Recusei o que nasci pra ser, eu não quero mais. Tendo a minha família, assassinos profissionais. Tanto faz, não sei o caminho que vou tomar. Tudo que eu sei é que eu quero mudar. Talvez contra o meu instinto eu vou ter que lutar, pois minha alma é de assassino, eu fui feito pra matar. O instinto de assassinar quer me consumir, mas eu tento controlar. Assassinar, quer me consumir, mas eu tento controlar. Minha alma é de assassino, eu fui feito pra matar. Alta velocidade, garras bem afiadas. Em um piscar de olhos, sinto o fio de uma navalha. Olhe bem pra mim e veja um olhar frio. Instinto assassino, no meu passo sou um brilho. Tão frio, e o medo sentiu. Escondendo minha presença, sei que ninguém ouviu. O talento que se encontra de 1 em 10 milhões. Você pode me ver calmo entre raios e trovões. Não me arrisco a perder, ensinado a não lutar se eu não puder vencer. Mas quero ver o que é que pode me deter. Liberto minha mente do que pode me prender. Talvez agora entenda ou ainda não deduziu o porquê do meu nome começar escrito KILL. Contra o meu instinto eu vou ter que lutar, pois minha alma é de assassino, eu fui feito pra matar. O instinto de assassinar quer me consumir, mas eu tento controlar. Assassino, eu fui feito pra matar. O instinto de assassinar quer me consumir, mas eu tento controlar. Minha alma é de assassino, eu fui feito pra matar. Mais uma vez, play it out, motherfucker.